Paulo Lecas, antes de mais, e porque não começámos assim, dar as boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova. Agradecer a disponibilidade que têm de estar connosco a falar sobre este vosso excelente álbum. É assim que Eu podemos classificar. agora te peço desculpa interromper, mas nós é que agradecemos bastante. Aliás, isto parece um lugar comum, mas a realidade é esta. As rádios locais, são muito importantes para nós e temos sido muito acarinhados em todos os sítios que vamos e estamos sempre disponíveis dentro do nosso tempo de disponibilidade quando estamos em espetáculos. É lógico que temos muitas coisas para fazer, mas damos sempre a maior prioridade às rádios. Portanto, desde já agradeço à Rádio Boa Nova toda a disponibilidade que nos está a dar e que no futuro nos irá dar, e agradeço aos ouvintes da Rádio Boa Nova também o facto de ouvirem esta entrevista e de se interessarem possivelmente pelo trabalho dos Sebenta. Portanto, desde já o nosso muito obrigado. Obrigado nós por essas palavras. Paulo Ecas, efetivamente percebemos que há uma grande empatia com o público, aliás também, só assim é que as bandas conseguem sobreviver. De várias coisas que lemos, houve quem diz que o A Ver Vamos, que foi o cartão de visita deste CD que tem agora uma semana, Exato. diz que tem muito de chutes e pontapés. Isso tem algo a ver com o Cajó ter sido produtor? Não, não. Eu acho que as bandas em Portugal, qualquer banda de rock que se forme, tem sempre. É normal levar um carimbo, não é? Para nós é assim, nós não podemos desmentir que temos os chutes como uma das influências daquilo que ouvimos, porque Seguramente. nós crescemos a ouvir chutes, a ouvir Macau, a ouvir, sei lá, uma quantidade de bandas que são para nós muito importantes. Portanto, se somos apelidados como uma banda que está muito próxima dos chutes e que as pessoas gostam disso, para nós muito melhor, porque é uma banda que nós Ótimo, não é? gostamos. É lógico que os chutes são os chutes e os Sebenta são os Sebenta. Acho que são coisas completamente diferentes, embora tenhamos influências. Os chutes também tiveram as deles na altura em que se formaram, ainda hoje as têm, com certeza. O facto de ser o Cajó produzir, para nós é uma mais-valia. O Cajó não é só um produtor, é também um amigo. E isso é muito importante para nós. Acho que o som do Sebenta não está, ou seja, não tem o cunho possível de uma influência de chutes porque o Cajó nos produziu. Não. O som do Sebenta é um som que no trabalho final, foi avaliado e foi admitido pela banda e nomeadamente pelo Cajó como produtor, como co-produtor do álbum. Portanto, essa é a nossa filosofia. Nós fazemos música, somos influenciados e logicamente também gostamos muito dos chutes. Estou confuso, baralhado, é do tempo, está amarrado, mesmo assim fui em frente. Decidido, encostado, no meu ombro variado, igual ao de toda a gente. Estou vencido, derrotado, é do jogo, viciado, não há quem aguente. Emprestado, creditado, no meu banco enganado, igual ao de toda a gente. Por ti era capaz de ir ao fim do mundo. E então corri para ti, só para te ver. Estranhas, estou corri para te ver. Entre flores e montanhas, entre conversas estranhas, tu tentas de novo, tu tentas de novo. Vamos. Ora bem, eu tirei várias opiniões sobre este álbum, depois já vamos falar também de minha, e que vale o que vale, naturalmente. Vale sempre muito. Muito obrigado. Todas as opiniões são válidas. Ora bem, eu li qualquer coisa e vou-lhe repetir, não sei se eventualmente leu isto também. Não. Canções como O Homem do Tambor, O Palhaço Morreu ou Asas de Anjo, entre outras, fazem-nos acreditar que neste efeito secundário, mais do que uma promessa, os Sebenta são de certeza uma banda de talento, simples, sincera e definida em relação ao seu sonho estética e peculiarmente inspirada no que toca à escrita de canções e ao franco esculpir do idioma português dos seus textos. Ora bem, aqui eu estou a ler o que vi porque acho que sintetizou muito bem o que é este efeito secundário. Eu, Paulo, que há pouco falávamos aqui de ser o homem da frente, é, acima de tudo, a pessoa das letras. E as letras são muito bem concebidas e, acima de tudo, muito bem cantadas, com uma dicção fabulosa que permite a qualquer pessoa perceber aquilo que se quer transmitir. Isto ao vivo, então deve resultar que é ótimo. Eu nunca tive a oportunidade de os ver ao vivo. Mas, ao vivo, conseguir captar-se perfeitamente o texto deve ser algo que consegue captar as pessoas. Bem, antes de mais, esses elogios todos deixam-me completamente quase sem palavras. Quer dizer, não são meus, mas subscrevo. Sim, sim, sim. Eu acho que, para nós, no outro dia fizeram-me uma pergunta que foi o que é que era importante quando compunhamos. E isso, para dar resposta um pouco a tudo isso que está escrito, para nós, quando estamos a compor, o importante é que nós, primeiro de tudo, gostemos da canção que estamos a fazer. E depois, nunca nos podemos esquecer que há um público que nos vai ouvir. Uns que gostam, outros que não gostam. Mas para os que gostam, essencialmente, nós temos que ser o máximo de fiéis àquilo que somos. E é isso que nós tentamos ser. Nós não temos qualquer pretenciosismo quando fazemos música. Achamos um bocado essa passagem que diz a sinceridade da banda tem um pouco a ver com isso. Eu acho que nós, ao longo dos anos em que tocamos, e que já são bastantes, percebemos uma coisa, que a sinceridade na música para nós é elementar. Fazer coisas que às vezes não gostamos e que único e exclusivamente só estamos a pensar noutro tipo de valores, acho que não tem a ver com o Sebenta, não tem a ver com as pessoas do Sebenta. Quanto às letras e quanto às músicas, temos essa preocupação, temos a preocupação que as pessoas percebam, para já, o que lhes é transmitido, não é? A mensagem pode ser ou não subliminar para cada um faz a sua história, nós fizemos a nossa. Eu fico muito contente, repara, para nós este álbum é um álbum, é o segundo álbum da banda, portanto é um álbum extremamente importante, é um álbum que vem de um primeiro álbum que também teve críticas boas, portanto, e nós não podíamos deixar por batalheias, não é? Este álbum, não quero dizer que seja este o álbum ou o grande álbum dos 70, não sei, quer dizer, o público o dirá, esse para nós é o ponto essencial, o público é quem vai decidir. Para nós este é um álbum que gostamos muito de tocar ao vivo, tem um espetáculo que neste momento já está montado e que eu gostava que tu visses, neste caso, porque é um espetáculo que está muito bem, muito, muito bem montado. E que nos dá imenso gozo em tocar. Portanto, essa é um bocado, sintetizando esta questão toda daquilo que tu leste, para nós, quer dizer, eu estou muito contente de ouvir essas frases, porque naturalmente, não é? Dizem bem, não é? Entrei no lado errado do teu coração. O teu olhar não mostrou o que eu queria ver. mais perto de quem? Tão perto como nas giras do meu efeito secundário. Ora bem, isto numa altura em que o Haver Vamos já roda há algum tempo, quer na nossa rádio, quer noutras, e que já cria a habitação às pessoas, e agora com a vantagem de que aparece associado a uma série na televisão. Acha que hoje em dia a montra da música passa muito por aí? Eu acho que hoje em dia todos os canais para as novas bandas, acho que todos os canais são necessários. É muito importante, nós estamos associados neste momento a uma nova série de televisão que tem muito a ver com o tipo de música que nós fazemos e, portanto, todos os meios são importantes e isso para nós é elementar. Portanto, o facto de estarmos associados a um projeto de televisão que parece-me a mim que também vai ter bastante sucesso, para nós é sempre muito importante, mas, como eu te disse há pouco, é sempre muito importante a divulgação da música de uma banda, de um artista, porque não podemos pôr cotas de mercado, ou seja, porque se ouve mais aqui ou menos ali, ou porque tem mais share aqui ou menos ali. Acho que é muito importante a divulgação da música. Para nós é muito importante estar associado a todos os projetos que sejam grandiosos e não só. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que as pessoas devem ouvir as nossas músicas e isso para nós é o nosso grande motivo de agradecimento a todos aqueles que passam Xbenta, porque sem vocês, sem o público, sem todos esses canais, o Xbenta não era nada. Quer dizer, podemos ter muitas músicas bonitas, mas sem estes canais todos, o Xbenta não era ninguém. Portanto, por isso temos o privilégio, para já, de termos tido bastante sorte nestes singles desde o primeiro álbum. E portanto agradecemos imenso, e isto, atenção, volto a dizer, não é um lugar comum, portanto é mesmo da nossa parte é sentido isso, porque depois ao vivo aí sim é que nós vemos todo esse trabalho que é feito desse lado, e o facto de estar associado a esses projetos. Portanto, associando a música a uma série de televisão de sucesso, para nós é sempre muito bom, e é lógico, para qualquer banda neste momento estar fora desse circuito é complicado. Vamos ser sinceros, quer dizer, não? Quem não toca, não aparece. Aliás, vocês têm a noção que o bem, pensando assim, do nosso primeiro álbum, do Beijo, exato, viveu um pouco dessa, na casa, na altura dos Morangos com Açúcar, não é? Exato, exato. Sim, viveu completamente. O tema Bem Pensando Assim, nós recebemos vários mails, mas um deles da parte da direção da MBP, em que foi o tema mais passado dos Morangos. Portanto, e isso, lá está, é que as pessoas ficaram-nos a conhecer através da passagem e das rádios, naturalmente. Eu acho, sim, que as rádios têm um processo muito importante nisto tudo. Acima de tudo, consolidar a informação, né? Porque eu disse que passa, não se sabe quem é a banda, e depois alguém por trás vem dizer isso. Preso ao teu andamento, é agora o momento. Estende-me a tua mão, dá-me tudo o que quero, não perguntes porquê. Estendo-te a minha mão, sabe bem ver o tempo lá fora. Será que está bom tempo lá fora? Nas asas de um anjo. We'll be right back. se alguém aperta-me o coração. Dei-te mais do que quis, não perguntes porquê. Aperta o coração, sabe bem ver o tempo lá fora. Será que está bom tempo lá fora? Das asas de um anjo. A vantagem de estar nos vários, como disse, nos vários vertentes, não é? E depois numa excelente página que vocês têm no sebenta.net, que quem quiser pode aceder através do link que colocamos na nossa página, em radiobonova.com, é uma maneira também de, neste momento, mostrar desde já o vosso videoclipe. Já vários colegas seus aqui disseram que, infelizmente, não há em Portugal quem mostra os videoclipes, que, enfim, tem o seu custo de produção e depois passa uma vez ou duas no top mais e para por aí. Foram vocês que conceberam a ideia daquele videoclipe que neste momento já existe para o Haver Vamos e que está disponível na nossa página, assim como está a nossa neste momento? Fomos nós e o realizador do vídeo, o Pedro Daniel, com quem trabalhámos a ideia de fazer o videoclipe. Portanto, o videoclipe conta a história mais ou menos do Haver Vamos. Como te disse, da nossa maneira de ver o Ver Vamos, não é? Eu acho que essa questão da passagem dos videoclipes, já não, eu por acaso não tenho essa opinião. Acho que a net hoje em dia, é necessário que as bandas façam videoclipes, porque a net hoje em dia é o maior canal de televisão que existe. Portanto, não há nenhum canal de televisão que consiga bater um YouTube, passa publicidade, portanto, uma quantidade de sites, e até o próprio site da banda. Portanto, hoje investir num videoclipe, independentemente de haver poucos programas de música, aliás, andamos a falar nisto há muitos anos, eu acho que é necessário fazer vídeos e bons vídeos, ou seja, investir em bons vídeos. O nosso vídeo tem a particularidade de ter sido feito em HD, portanto, em alta definição, e gostámos muito do trabalho final, tem muito a ver com a Sebenta. Portanto, eu acho que fazer bons vídeos é necessário, e temos casos de grandes bandas nacionais e outras que estão a aparecer agora que já aparecem com vídeos que eu acho que são muito boa produção, não é? Há vídeos, não desfazendo no vosso, há vídeos fabulosos. Eu lembro aqui há pouco tempo falámos com os Clã, o vídeo do tema Sexto Andar é fabuloso. Exato. Mas também já tivemos, enfim, podemos repeti-lo aqui, porque dissemos logo na altura a quem entrevistámos, até porque ele não tinha culpa nenhuma disso. Por exemplo, o Paulo Praça tinha um vídeo que valia mais não passar do que passar, quer dizer, também tem esse aspecto, é bom para o positivo e naturalmente mau para aquilo quando não tem a qualidade suficiente. Claro, pois, mas isso, nós fizemos uma coisa, que foi, este vídeo e todos aqueles que por aí virão, nós vamos ter sempre a nossa opinião, porque para sair mal preferimos não meter, isso somos sinceros, e aliás com a nossa própria editora temos essa filosofia, que foi, também foi a ideia que dissemos a Paulo Praça na altura. Ora bem, ainda a propósito do vídeo, eu vou lhe dizer, já mostrei o vídeo a várias pessoas, porque estávamos a ver todos juntos, e então uma das pessoas, que eu já vou dizer, tem 8 anos e é a pessoa mais insuspeita do mundo, exato, e portanto é meu filho, e ele anda a aprender bateria, e a primeira coisa que ainda fez bem, assim, diz ele logo assim, tomas a bateria no meio da água, assim, para esclarecer a ele, não se estragou, pois não? Para vou ser sincero, a bateria, claro que nós que, é que utilizamos, não é aquela, lógico. Aquilo é uma bateria que ficou inutilizável, lógico, porque para já nós fomos filmar essa parte da água, fomos filmar em Trás-os-Montes, portanto estamos todos que tivemos que sair 2 horas e tal depois, quase a hipotermia, porque, como deves calcular, aquilo é mesmo muito frio, era inverno, não é? Ou já ao final do inverno, mas estava muito frio nesse dia, e nós não ficámos só com a água por ali, porque houve imagens que nós, quando se vê, a água está mais ou menos pelos joelhos, coisas do género, mas nós chegámos quase a ficar bastante tempo com água pela cintura. Depois houve imagens que não foram aproveitadas, mas pronto, a bateria ficou inutilizada. Mal empregado, eu quero que o pai lhe ofereça uma, e enfim, não se pode ter tudo. Tens que investir. Terá que ser, seguramente. Sai, sai desse mundo e vai. Vem, vem conhecer alguém que te faça ficar mais perto de ti, mais perto de quem tu possas gostar. E depois conjuga-se o verbo. Pois, então fiquemos os dois a olhar o mar com ele crescer e querer saber para onde vai dar. E depois deseja-se um sonho ao luar. Pensando em que encontrar isso em te falar. Ora bem, Sebenta, já também tivemos aqui mails a perguntar porquê do nome. Pronto, enfim, nós já sabemos porquê, temos a oportunidade de ler, mas nada melhor do que ouvir o Paulo Eca explicar a razão de ser deste nome. A razão de ser do nome é muito fácil. Nós já tocamos há alguns anos e o facto de nos conhecermos também ao longo dos anos, tocámos noutros projetos, cada um de nós, e depois quando nos juntámos fizemos uma coisa, que foi pegar no nosso livro de rascunhos. E achámos graça a isso, foram ficando temas feitos na gaveta, e quando os juntámos estávamos a ir à procura deles nesse livro de rascunhos. Por aí veio o nome de Sebenta. Portanto, Sebenta é o livro de rascunhos musicais que nós temos ao longo dos nossos tempos, e assim foi dado o nome à banda. Ora bem, vocês têm muitos originais, aliás, este álbum tem ainda como bónus o tema Bem Pensando Assim, do single do primeiro álbum, aqui numa versão acústica, portanto, que permite dar uma roupagem diferente. Tem quase tudo originais vossos, e depois surge aqui um poema de José Luís Peixoto, à semelhança do que aconteceu no primeiro álbum, O Beijo. De onde é que surgiu esta ligação? E, aliás, também a razão de ser da Margarida Cardeal lhe dar a voz? Surgiu muito naturalmente. Nós, quando estávamos a fazer o primeiro álbum, gostaríamos de ter, achámos por bem ter um poema que fizesse a história do beijo. O que é que acontece? Uma das pessoas que nós andávamos a ler na altura, era como escritor, era o José Luís Peixoto, com alguns livros que ele estava a editar, e gostamos muito, imenso da escrita dele. E foi assim, nós não o conhecíamos sequer. Telefonámos para ele, quando obtemos o telemóvel através de uns amigos que tinham o telemóvel dele, telefonámos para ele. Ele foi uma pessoa extremamente acessível, ao ponto de hoje termos uma amizade já bastante consolidada. E a seguir vem a Margarida, porque estava junta com o José Luís Peixoto, portanto, e facilmente apareceu as duas coisas. Depois, achámos por bem fazer a mesma coisa para o segundo álbum. Portanto, e é uma coisa que nós gostamos imenso, porque se tu reparares, quando acabas o álbum, depois de 10 músicas de rock, tens ali um momento de pausa. Um momento de pausa e uma entrada numa atmosfera completamente diferente. E isso para nós foi o importante. Aliás, este poema que ele fez de efeito secundário, como o do Beijo, estão muito bem escritos. Sim, e estão, desenham nitidamente aquilo que são os Chebenta e o que os Chebenta também passaram para fazer esse álbum, em termos de cansaço, criatividade, tudo aquilo que está inerente à produção de um álbum. O ato simples de estender a mão na luz e tocar-te. Irá coincidir com os meus dedos a transformarem-se em cores, nuvens de pó lançadas no ar. E esse será o primeiro efeito da magia. Chamar-lhe-emos magia por causa das crianças, mas saberemos que em rigor será apenas uma ilusão. O efeito secundário dessa fotografia, desse postal, desse pôr do sol, será um bombardeamento de planos para o futuro. Filhos em projeto. Iremos escolher mil nomes para menino, mil nomes para menina. Iremos perder tempo a pensar nos nomes que daríamos se fôssemos ingleses, americanos, e se falássemos em inglês ou americano. Como as pessoas felizes e garridas dos filmes de domingo à tarde no primeiro canal. Ou como se fôssemos franceses e chatos, como as pessoas tristes dos filmes de segunda-feira à noite no segundo canal. O primeiro efeito desse instante será um ardor à volta dos lábios, ou a repetição da guerra do Vietnã. Da mesma maneira que um ciclone na China faz uma borboleta bater as asas e pousar-me involuntário entre os olhos. Asas como óculos de cor, nuvens de pó lançadas no ar, ou como esperança apregoada nas ruas por multidões indecisas, confusas, incertas, frágeis, feitas de homens humanos, mulheres humanas e crianças. Futuros homens e futuras mulheres, prontos a repetirem todas as nossas dúvidas e todas as vezes que olhamos o horizonte. E talvez o seu melhor momento seja um espelho estragado, um penteado definitivo, ou a constatação humilde de não serem mágicos, mas ilusionistas, donos de um espetáculo honesto, como nós agora, a sermos o efeito principal e secundário de tudo o que chega a nós, de tudo o que parte de nós, de tudo o que nos ignora, nos transcende e nos lança pela eternidade, a partir de um instante simples em que eu estendo a mão na luz e simples. Ora bem, mas depois tem aqui outras participações, onde repete nomeadamente o Gui, do Chute. Exatamente. Agora, fales então dos companheiros de banda e daquelas participações e como é que elas surgiram, a razão de aparecerem neste álbum, neste efeito secundário. Bem, começando pelos meus companheiros de banda, eu só tenho a dizer o melhor, não é? Para já há uma coisa que eu pessoalmente... Tento sempre ver nas pessoas, não é só a qualidade musical delas, mas neste caso, por exemplo, no que diz respeito ao Carlos, ao Doc e ao Rui, são excelentes músicos que também me ajudam bastante. E eu acho que nós, é um bocado aquela história, parece que fomos feitos uns para os outros, porque para já nos conhecemos muito, são muitos anos a tocar, e conhecemos-nos perfeitamente, com as qualidades e os defeitos que cada um tem. E isso é muito importante, mas antes disso tudo, para já, é a amizade que nos une. Nós somos amigos, eu acho que não somos só amigos, acho que já existe uma base aqui como... Nós somos irmãos, é um bocado assim que a gente se vê. Isto é uma família, Serbente é uma família. E isso, sim, para mim é que é o mais importante. E como irmãos que são, terá os seus arrufos e os seus momentos bons. Ah, não? Claro que sim, então, mas isso em todas as relações de amizade, conjugais, todas as relações têm. Nós não somos iguais, temos feitios diferentes. Nós temos uma coisa que eu acho que é um bom princípio, eu acho que deveria ser um bom princípio para muitas bandas, é que depois do ato da discussão, há alguém que diz assim, vamos lá beber uma cerveja e vamos parar com esta parvoíce. Exato. Porque eu acho que isso é muito importante, porque os dias não são os mesmos, às vezes nós não acordamos da mesma maneira, às vezes não compreendemos o que as outras pessoas nos estão a dizer, e contra mim eu também falo, porque às vezes também não, também tenho esse mesmo defeito, que é normal, mas para nós há uma coisa que é elementar, é que não queremos perder a nossa amizade. E Sebenta é uma coisa sagrada, aliás, Sebenta não é só o nosso livro de rascunhas, Sebenta quer dizer se é sagrado, por isso é que tu vês, se reparares no lettering, tem sempre o S e o E mais pequeno que o Benta, quer dizer se é sagrado, e para nós a música é sagrada, Sebenta tem muito mais valor do que qualquer um de nós individualmente. Portanto, não há aqui quem tenha mais valor do que a banda. Por isso eu te apresentei ao princípio a dizer-te que não era eu que estava na frente. Toda a gente está na frente, mas essencialmente é a Sebenta que está na frente. E é assim que queremos transmitir. Não há mais valores porque um faz um solo melhor, porque eu tenho uma voz assim, ou porque o outro faz um solo de bateria. Portanto, no Sebenta a importância é exatamente a mesma. Não temos nada, nem contra ninguém quem tem esse tipo de filosofia, mas na nossa banda é assim que funciona. Portanto, para nós a amizade é elementar. E como te disse, nós não somos só amigos, somos irmãos, nitidamente. E é assim que funciona, porque de outra forma não conseguia funcionar. Portanto, eu interrompi, portanto, vamos passar a apresentar então as pessoas. Portanto, na guitarra é o Carlos, na outra guitarra é o Doc, e na bateria o Rui, e eu na voz e no baixo. Depois, estas parcerias, como é que aparecem? Normalmente o Gui, que já vinha do Beijo também. Sim, o Gui já vinha do Beijo. O Gui é um amigo também, portanto, como te digo, as nossas participações para este álbum foi de pessoas com quem nós gostamos muito de trabalhar e admiramos também o seu trabalho nas bandas em que estão inseridos, e o Gui aparece um bocado por aí, porque realmente nós estávamos a compor aquela música e achámos, epá, um saxofone aqui fica bem, portanto, olha, nada melhor que convidar o Gui, que é um excelente músico e é um grande amigo. E o mesmo aconteceu com o Marcelo Wig, que é baterista do Patrick Wolf e que já tocou connosco durante um ano num outro projeto que tivemos, mas já há alguns anos, e que achámos por bem também convidá-lo, porque as programações numa música que se chama O Palhaço Morreu, que está neste efeito secundário, ficaria muito bem. Portanto, foi assim que aconteceu. José Luís Pachote e Margarida Cardial, no fundo, pelo seguimento do primeiro álbum. Portanto, as participações foi um pouco assim que aconteceram. Nasceu a preto e branco, pintado a tinta da China. Não ligou, fez uma graça que o levava mais à frente. Cresceu no meio das palmas feitas em plasticina. Perguntou ao seu avô se o palhaço está contente. Quantos mais mimos serão precisos? Como tu, como tu. Quantos mais sentem a tua falta? Como eu, como eu. Era capaz de dar a vida por um sorriso teu, por um sorriso assim. Era capaz de dar a vida por um sorriso teu. apagam. As luzes não se apagam. Era capaz de dar a vida por um sorriso teu, por um sorriso assim. Era capaz de dar a vida por um sorriso teu, por um sorriso assim. Vozes da Rádio Sónica, uma vez que em termos de participações musicais, que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. Exatamente. É só uma questão de se quer encontrar. Exatamente, exatamente. E eu acho que os músicos deveriam ser muito mais. Deveríamos unir-nos mais nesse tipo de participações, porque acho que as bandas só têm a ganhar quando fazem discos e pedem participações, porque a participação é, no fundo, um pouco sair daquilo que a banda está habituada a fazer. Não é? Se reparares, nas nossas participações, nós. São instrumentos diferentes, são coisas diferentes. Por exemplo, o Marcelo fez programações, os Benta não utilizam programações, para já não utilizam, e saxofone, por exemplo, também não utilizamos. Portanto, e ficou, isso é uma mais-valia para os temas em questão, não é? Vocês lançam um álbum num ano e tem sido excelentes álbuns, mas já o 2007 assim tinha sido. Quando há tantos discos bons no mercado, não é? Dou-lhe exemplos recentes, classificados, também na mesma editora onde vocês estão, uhum. Que aí está um excelente álbum. Álbuns como, por exemplo, o último dos Rádio Macau, que também saiu. Sim, sim. Portanto, de falar de bons exemplos. Acham que isso interfere com a venda dos discos, ou o problema da venda dos discos é mesmo esta que nós todos conhecemos, que é o download gratuito e o facto dos discos serem caros em Portugal? Bem, para já isso era uma conversa que estávamos aqui 24 horas. Seguramente. Ou então podemos estar um minuto, que é fácil dizer, que é música tem espaço e lugar seja onde for. Há lugar para mais 3 mil ou 4 mil ou 5 mil bandas. Tem que haver, da parte dos promotores locais, da parte governamental estatal, portanto, tem que haver maior apoio às bandas nacionais, nomeadamente às novas bandas que vão surgindo. Portanto, isso teria a ver com as festas e com os concertos que se organizam. Acho que deveria haver sempre um dia em cada distrito, ou capital distrito, que privilegiasse as novas bandas a tocarem. Quanto às vendas dos discos, acho que isso é uma discussão que eu ouço, pelo menos desde que entrei na música. Portanto, hoje não se vende, amanhã vende-se. Enfim, eu acho que o mercado está a modificar. As próprias editoras também vão descobrindo novas maneiras de vender música. E isso é importante. O download gratuito, enfim, eu acho que o download gratuito eu aceito quando a banda assim o quer fazer. Eu acho que o facto de tirarmos alguma coisa a alguém e não darmos valor pelo aquilo que estamos a tirar, também não é correto. Repara, quer dizer, eu faço música e acho que tem que ser pago por o trabalho que faço. Quer dizer, eu não tenho o direito de entrar num café e tirar um bolo só porque me apetece. Portanto, mas isso leva-nos a uma discussão muito, muito, muito complicada, porque tem a ver com o dinheiro das pessoas, tem a ver com a possibilidade das pessoas comprarem ou não música. Portanto, eu pessoalmente, como músico, quero é que as pessoas ouçam a minha música. Mas a realidade é uma. Eu acho que mais dia, menos dia, vamos ter um formato. Já temos o formato de a não ser físico, não é? De ter música. Mas acho que vai haver mais dia, menos dia, vão baixar preços, vão, enfim, há uma quantidade de coisas que vão acontecer. E eu acho que as editoras vão ter que também evoluir nesse sentido. Agora, aquilo que eu não concordo, e isso não concordo plenamente, é que os músicos estejam a fazer músicas para outras pessoas tirarem e mandar fora, como se pega numa pastilha elástica. Exato. E manda-se fora. E isso também não é nada bom. Acima de tudo, aqueles facto... também que tiram e depois vendem, e, enfim, sim, bem, e então, há um intermediário que ganha dinheiro e quem a fez não. Sim, pois, isso já estamos a entrar no campo da pirataria, que ainda é mais grave. O que eu quero dizer é pessoas que vão, sei lá, a um site ou outro e tiram música, e depois começam a tirar música já só pelo gosto de tirar e não de ouvir. Exato. Porque eu acho que é preciso ouvir um bom álbum, é preciso ouvi-lo, é preciso percebê-lo. E hoje, com a facilidade que se tem de tirar álbuns, às vezes não se ouve, às vezes passa-se um ouvidinho por aquilo e manda fora que eu estou a tirar mais 10. Portanto, isso é prejudicial, tanto para os músicos que fazem música, até mesmo para o ouvinte, que acaba por nunca se referenciar com nada. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um esforço muito grande da parte das editoras, mas eu acho que, acima de tudo, tem que haver um esforço, como te disse inicialmente, estatal. É importante que as bandas toquem ao vivo. Nós não somos músicos só para lançar discos. Porque para isso também não saímos de casa e formávamos um estúdio em casa. Eu acho que é importante é tocar, não é? As pessoas gostam de nos ver a tocar. Eu, pessoalmente, adoro ir ver concertos. Portanto, e tenho os meus discos em casa, mas gosto é de ver concertos, não é? Portanto, e se eu não conhecer a banda, eu pessoalmente não sou regra, não é? Portanto, eu vou ver bandas que não conheço, portanto, às vezes surgem os convites e vou ver bandas que não conheço. Mas neste caso, em questão, acho que é importante é isso, percebes? Eu acho que é importante, é uma discussão muito, muito complexa. Sim, claro. Nossas conversas ficaram sem som. Mudamos de vida, pé ante pé. Trocaste-me as voltas e eu fiz-o entender o silêncio da porta a bater. Leste-me a sina, mão ante mão, como se fosse seja por uma só vez. És o meu sangue, sou o teu sangue. Por essa razão, à mesma hora, o sol caiu no teu jardim. Deixando ficar, fui-me deixando Quem vos precedeu aqui na Boa Nova foi Toneto. E aliás, o último álbum dele, o Néctar, já nem saiu em suporte físico. Portanto, está só disponível no mercado, portanto, por download. ainda é daqueles que gosta muito, como eu, gosta muito do grafismo dos discos. Aliás, sou até um pouco saudosista do tempo dos LPs, enfim, o formato de a mancha de tipografia era muito maior e permitia haver claro. Obras de arte lindíssimas em discos. Sim, eu também sou, eu adoro vinis, só que a realidade é que os tempos evoluem, pá, eu estou exatamente da mesma opinião. Acho que os discos são uma obra de arte. E por isso mesmo é que eu estava a falar, que a pirataria e todas essas coisas são coisa contra um artista. Quer dizer, nós perdemos imenso tempo a fazer as coisas e com um gosto enorme. Se há alguém que pega naquilo e utiliza como um trapo velho que temos no chão para limpar a casa, que é nitidamente o que fazem, não é? O pessoal que se agarra à pirataria, pá, eu acho que isso não posso aceitar uma coisa dessas, como músico, seja no que for, aliás, em qualquer que seja o produto. Mas enfim, é uma situação que acontece e não sou eu que a tenho que resolver, eu só tenho que fazer música. Enfim, vocês fazem acompanhar, e foi por aí que eu introduzi, de um pequeno livro, este CD, onde tem as letras, onde tem agradecimentos, e no final tem alguém deitado aqui num banco de jardim, quase que queria dizer que isto é o futuro da música em Portugal. Não. Nós não temos essa, não temos nada isso, essa. Isto foi mesmo uma provocação, vou ver qual era a sua resposta. Eu não tenho nada dessa. Aliás, nós não gostamos nada que quando às vezes nos perguntam então, o futuro da música e aquela coisa. Eu acho que o futuro da música sempre foi o mesmo e será. Eu acho que o que é importante é haver mais coisas. Quer dizer, eu não acho muito sinceramente que isto esteja pior. Eu acho que hoje qualquer banda tem muito mais possibilidades de editar um disco por uma editora do que há 20 anos atrás. Gravar, com boas condições. Gravar, de divulgar, de seja do que for. Portanto, isso é importantíssimo. Eu acho que demos um salto nisso. Exatamente. Falta dar o outro salto, que é pôr as bandas a tocar. Haver clubes onde as pessoas possam ir tocar, onde os promotores desses clubes apostem nas bandas portuguesas e não como um motivo de tipo de um saquinho que fica para ali para o refugo. Não, eu acho que é importante é apostar e, portanto, essa é que é a nossa conversa. Agora, essa conversa, se a gente tivesse aquela conversa de rotista e que... Não, isso não é mesmo nada a filosofia do Chubem. Gosto muito de ouvir um otimista com os pés bem sentados no chão. Pois é, pá, eu sou otimista. O que se passa à nossa volta? Falta tudo, falta tempo. Falta tudo ao mesmo tempo. Estalar os dedos, esconder a carta na manga. Bem merecida, dá, dá, dá, dá. Tudo o que tens, dá, dá, dá, dá. De trunfo na tua mão. Joga tudo, joga sempre. Joga tudo como sempre. Baralha e torna a dar. Esconde esta carta na manga. Bem escondida. Dá, dá, dá, dá. Tudo que tens. Dá, dá, dá, dá. Joga tudo que tens. neste final, eu tenho sempre uma pergunta que dizem que é um bocado complicada de responder. Antes dessa pergunta, lhe dizer qual é o tema que mais aprecio neste disco. Eu gosto do disco como um todo, como tive a oportunidade de lhe dizer. Agora, o Essa Razão, acho que é uma faixa fabulosa. Portanto, vocês quiseram escolher um tema mais ritmado para apresentar como single, o Essa Razão, julgo que é um excelente tema que aqui têm. E será seguramente single. Pois, essa não é a única opinião. Nós temos tido muitas opiniões nesse sentido e eu pessoalmente escolher um tema do álbum é muito complicado. Naturalmente. Porque eu gosto do álbum como um todo, portanto, e é difícil escolher. Ora bem, mas a pergunta última que eu tenho é esta. Imaginem que tem uma banda que querem escolher uma banda para fazer uma primeira parte vossa. E o inverso, uma banda de quem vocês gostariam de fazer uma primeira parte? Uma banda que nós gostaríamos que fizesse a nossa primeira parte eram os U2, por exemplo. Ótimo. E uma banda em que nós gostaríamos de fazer a primeira parte eram os U2. Portanto, bem. Eu acho que é uma boa escolha. Percebi que é um fã de Bono e companhia. Ah, sim. Ótimo. Paulo Acas, muito obrigado. Bem-vindo que esteve aqui na Rádio Boa Nova. Grato pela atenção e marcamos a oportunidade para quando estiverem disponíveis. Ok, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado. Partimos as palavras a dois sem querer. Ruímos mil prédios, batemos recordes. Cabeça na lua, deixámo-nos ir. Antecipámos um final para depois. Ao pé de ti, quero ficar. Ao pé de ti, vou aguardente, atamos a vida.